das quais subtraia o direito de liberdade. Sem dúvida, centenas de milhões de seres transitam pela infância espiritual, na Terra, sem as condições básicas para o autodiscernimento e a própria condução. Apesar disso, a ninguém é lícito aproveitar-se da circunstância a fim de coagir e submeter os que seguem na retaguarda do progresso, antes competindo aos melhores dotados e mais avançados de estender-lhes as mãos em generosa oferenda de auxílio com que os educarão, preparando-os para o avanço e o crescimento. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos lídimos direitos humanos. Pela lei natural, todos os seres possuímos direitos que, todavia, não desencumbem a ninguém dos respectivos contributos que decorrem do seu uso. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Desde que o uso da faculdade livre produza sofrimento e coerção para outrem, incide-se em crime passível de cerceamento daquele direito, seja por parte das leis humanas, sem dúvida nenhuma, através da justiça divina. Graças a isso, o limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesma o cárcere de sombra e de dor, a prisão sem barras, em que se purificará mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação ou as asas de luz para a perene harmonia. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, meu querido amigo Sérgio, querido amigo André e a todos que nos ouvem essa noite. Que nosso Senhor Jesus possa nos abençoar e continuar a nos inspirar nas nossas tarefas diárias, que na verdade são bênçãos que recebemos todos os dias, né? Muitas vezes nos desanimamos ou nos deparamos com algum tipo de obstáculo que nos causa uma certa resistência, mas estamos aqui hoje, nesses minutos, para relembrar a nós mesmos das bênçãos que nós temos diante da vida, para exercermos as nossas tarefas e, acima de tudo, aprendendo com essas tarefas, progredir. É isso que a doutrina espírita nos convida a refletir. E mais uma vez, nesse texto de abertura, nós temos tantos desdobramentos de reflexões que podemos ter, que realmente é uma riqueza, né? Podemos estar aqui hoje e desfrutarmos desses momentos. O texto nos remete às leis naturais. Segundo o Livro dos Espíritos, que seria o grande alicerce da doutrina espírita, Allan Kardec, diante dessa codificação, teve a revelação por parte dos Espíritos que as leis divinas podem ser resumidas, pelo menos no nível do nosso entendimento, em 10 leis. Não temos tempo de falar de todas elas, mas estamos aqui no Livro dos Espíritos falando da lei número 9, que é a lei de liberdade. E para que a gente possa se descontrair um pouquinho, né, isso me fez lembrar que aquele ditado popular: o direito da gente termina quando começa o direito do outro, né? E essa lei procura de alguma maneira lembrar isso. Mas acima de tudo, a doutrina espírita nos chama à consciência de que nós realmente somos livres. livres para pensar, livres para decidir, livres para agir. Só que, ao mesmo tempo, a doutrina nos convida a entender que somos responsáveis pelos nossos atos. Não é simplesmente liberdade sem responsabilidade. Nós somos responsáveis porque estamos todos interligados, estamos em rede e, acima de tudo, interligados com um plano divino que conta conosco como sendo ferramentas, articulações, o verdadeiro meio que a providência divina tem para que os seus desígnios sejam realizados. Então, estamos, sim, comprometidos com um projeto maior. Temos a liberdade de agir, mas a doutrina espírita nos convida a refletir que essa ação tem que ser feita na responsabilidade. São muitas as perguntas que nós temos nos Livros dos Espíritos, e é uma seção inteira do Livro dos Espíritos que nos conta sobre as leis naturais, mas eu gostaria apenas de lembrar de uma delas, que é lembrada pelo menos duas vezes pelo Espírito Joana de Ângeles nesse texto, que é a questão 621, em que Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei? Numa insinuação de que poderia haver algum tipo de doutrina religiosa no mundo que guardasse o grande segredo dessa lei divina. E a resposta, para nossa surpresa, foi: na consciência. E Joana de Ângeles nos convida mais uma vez a pensar nisso, que os nossos limites da nossa liberdade estão lá, já estão lá. Poderíamos dizer que é uma espécie de um chip espiritual. A nossa consciência carrega as leis divinas, já vem de fábrica, já temos isso lá no nosso íntimo. E é a nossa consciência que dita, sim, os nossos limites dentro das nossas ações. E essas ações certamente têm que ser naquilo que Jesus sempre disse: façamos aquilo que o outro gostaria que fosse feito para nós, ou que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então, está muito claro esse balizamento para que a gente possa certamente entender que somos livres, mas ao mesmo tempo responsáveis. É isso. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, meu querido Francisco, André, todos aqueles que nos ouvem. E o texto realmente muito bom. A Joana tem essa capacidade de trazer essa reflexão profunda sobre as coisas. E aqui ela nos lembra da liberdade com responsabilidade, que o Francisco bem explorou, que são as nossas obrigações para conosco, as nossas obrigações para com Deus, as nossas obrigações para com as outras pessoas, os outros indivíduos, os outros seres da criação de maneira geral. Bem compreendido por aquele espírito maravilhoso chamado Francisco de Assis, que conseguia traduzir isso de maneira tão plena no respeito e no amor que ele dedicava a qualquer parte da criação. E a questão da consciência, e toda vez que eu falo de consciência eu tenho que falar de culpa, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de explorar essa questão dos sentimentos, e a culpa sendo essa ferramenta maravilhosa de correção, que faz com que a gente reveja comportamento, que esse é o papel da dor na nossa vida, da tristeza, gerar um processo de introspecção. E muitos de nós, com essa questão do livre-arbítrio, temos muita revolta, muita rebeldia diante das provações. E quando a gente sempre relembra, vai lá ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e talvez a gente detecte que 80... Eu vou chutar aqui o Wilson Francisco, vou me julgar no direito de decretar um percentual aqui. 80, 90% das coisas que acontecem conosco são fruto, são só efeito, fruto dos nossos atos. E a Joana sempre lembra, quando ela tem oportunidade, de que a liberdade absoluta a gente tem na escolha das provas, no momento do planejamento reencarnatório, quando estamos conscientes dos problemas que causamos, quando estamos conscientes daquilo que nós precisamos para melhorar como ser, e aí a gente tem a liberdade de pedir, a liberdade de pedir, e a gente ganha a bênção de só receber aquilo que a gente tem condição de suportar. E essa rebeldia, essa revolta, ela acaba de vez em quando nos causando uma certa apatia, uma certa paralisia no processo evolutivo. E é importante que a gente... A lição, essa lição de abertura, ela faz esse chamamento. Você tem toda a liberdade do mundo, desde que a tua liberdade não implique no cerceamento da liberdade do outro. Desde que essa liberdade não signifique em atraso ou algum tipo de prejuízo para si mesmo, para outrem. E lembrando sempre que a gente possa realmente refletir dessa responsabilidade, dessa liberdade com responsabilidade. E talvez a gente comece a pedir muito menos liberdade do que a gente acha. Eu me lembrei aqui, lendo esse texto, de uma música da Legião Urbana. Ele faz uma citação que, na verdade, é uma citação de um outro texto que eu não me lembro aqui a referência. Mas no momento da letra ele fala que disciplina é liberdade. Na música Há Tempos, o Renato Russo diz que disciplina é liberdade. E eu custei a entender isso. Mas como pode? Disciplina, aparentemente, é uma coisa que te impõe limites. Você só pode caminhar até determinado ponto, de uma determinada maneira. Não vejo muita liberdade nisso. E o texto explora exatamente isso. O Serginho também comentou isso. E a autora bem coloca aqui, liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade. Isso é, quando você não precisa mais ser vigiado para que você cumpra as suas obrigações, né? Você é verdadeiramente livre. E eu penso nos espíritos superiores, porque nós temos a liberdade moral, não existe fatalismo no campo moral. Se existe fatalismo, algum fatalismo, é no campo dos acontecimentos materiais. Como o Sérgio bem colocou, enquanto estamos na erraticidade, como espíritos desencarnados, nós participamos, exercemos a nossa plena liberdade naquele momento e escolhemos, planejamos as experiências que a gente vai vivenciar naquela existência. Uma vez aqui, a gente esquece daquilo tudo, não é? E aí fica nervoso, fica irritado com tudo que está vivendo, acha que não deveria viver aquela vida, que a gente deveria viver a vida que o vizinho vive, né? Que é uma vida muito mais feliz do que a sua. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas aí a gente vai lembrar que a educação, né, liberta. A educação liberta e a ignorância aprisiona. Por isso que o Espiritismo vem nos ensinar, primeiramente, a amarmos uns aos outros, né? Espíritas, amai-vos. Depois, espíritas, instruí-vos. Porque essa instrução é o que nos traz a liberdade. Eu, há pouco tempo, organizei uma palestra sobre o tema causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, que na verdade não é uma lei, né? Não aparece como lei. Nessas leis que o Francisco citou, nas 10 leis, não existe lei de causa e efeito. É um conceito que nós, espíritas, nos apropriamos. Aliás, um conceito muito antigo que, aliás, nós precisamos aprender a diferenciar do conceito original de causa e efeito. Mas, enfim, e nessa palestra eu encontrei um material muito interessante de um filósofo, educador, um dos grandes pensadores do século XX, Jean Piaget. Ele fala sobre as fases do desenvolvimento intelectual e moral do ser humano. Ele fala, naturalmente, sobre a criança, porque ele foi um grande revolucionário no campo da educação. Mas o exemplo que ele trouxe para as crianças se aplica a nós também. Quando a gente fala da nossa infância espiritual, né, serve direitinho. Então, ele fala que o desenvolvimento moral tem 3 fases. Tem a fase da anomia, que na criança vai até uns 2, 3 anos aproximadamente. É a fase em que a criança não reconhece nenhuma regra. Não adianta tentar ensinar, não sobe aí, sobe, desce daí, ela sobe, não vai lá, ela vai. E não adianta, porque ele não tem ainda o aparelhamento físico, né, as sinapses necessárias ali para que ele possa compreender essas regras. Não existe, não dá para ensinar. Então é até bom para que a mãe não nutra expectativas que não vai conseguir alcançar. Não dá para educar uma criança moralmente nessa fase. Segundo Piaget. Okay? Depois, a próxima fase é a heteronomia. O que é interessante é que a criança passa a reconhecer leis externas. Olha bem, vamos fazer a nossa comparação. Nós, no primeiro momento, também não reconhecemos, somos espíritos totalmente rebeldes. A partir de um determinado momento, a gente começa a nos submetermos às leis externas, que vêm de fora, impostas. Nós somos cerceados dessa nossa liberdade. Assim também a criança. A partir dos 12 anos em diante, ela entraria na fase da autonomia, que é a terceira fase. É a fase em que ela pode, então, pensar por si própria, olhar os acontecimentos, e esse é o grande desafio dos professores, né? Fazer com que os alunos possam pensar por si próprios, que se tornem pessoas autônomas, né? Cidadãos, e isso vale para a gente enquanto espíritos. Né? Hoje, nós, então, não nos submetemos mais simplesmente às leis, mas nós escolhemos, certo? Então, para ser bom, é preciso conhecer o bem. Quando se conhece o bem, você então pode escolher o bem com conhecimento de causa. E isso é a liberdade. É o espírito que não tem a angústia de o espírito superior, que não tem mais a angústia da escolha. Né? Eu escolho o caminho A, mas e se eu tivesse escolhido B? Será que eu faço isso ou eu não faço isso? Nós vivemos muito isso, não é? A gente casa com a morena e pensa, e se eu tivesse casado com a loira? Casa com a loira e fala, e se eu tivesse casado com a morena? Eu certamente seria mais feliz. Então, a liberdade é isso, é não ter mais a angústia de escolher. Porque é tão natural para você fazer o bem e obrar, como a autora diz aqui no bem, que não existe angústia. Você segue adiante. Por isso que disciplina é liberdade. E você vê, achei muito, muito bonito o que você disse, inclusive agora essa parte final, porque é através desse processo de escolha racional que a gente adquire o reflexo condicionado no amor. O reflexo. O amor é uma escolha. O amor. Você escolhe amar. Eu vi uma frase, Sérgio, que eu achei muito interessante, Francisco, amigo ouvinte, que diz assim, a paixão, por exemplo, né? Eu me apaixono porque e eu amo apesar de. Olha que interessante. Então, eu me apaixono por quê? Ah, porque ele ou ela é bonito, porque é simpático, porque é legal, porque é isso, porque é aquilo, sempre as qualidades na paixão, não é, Sérgio? Mas depois no amor. Aí você começa a ver e você tem que escolher. Não, eu escolho continuar amando apesar dele fazer isso, ou dela fazer aquilo, de não ser aquilo, de, né, não atingir a expectativa que eu criei para ele. É a liberdade plena. É liberdade plena, é o raciocínio que você colocou, Sérgio. Você tem que pensar, escolher amar. E isso em cima até da música do Legião que você mencionou, parece realmente antagônico ao que nós estamos falando, mas não, né? Essa questão de eu escolho amar até um determinado momento onde isso deixa de ser escolha. Aí sim a liberdade plena, porque ela não precisa mais passar pelo crivo do raciocínio. Eu já estou condicionado àquilo. E é de dentro para fora. Isso. Que é a autonomia. Não é mais aquela fase de fora para dentro. Né? Por exemplo, quando você está com o carro na estrada, né? A hora que você vê um radar, o que você faz? Ah, vamos diminuir porque tem um radar. Na verdade, não é interno. Não é uma obediência, não é uma escolha. É uma imposição, do mundo externo. Por algum tipo de castração. De castração, de medo. Preservação. Né? Então, é aquele momento em que o mundo te controla. E, na verdade, não é você que está agindo. Portanto, você não é livre naquele momento. Aí eu sou livre para andar 150 km por hora. Será? Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados,

porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais decisivos e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se agarra e o defende. Sócrates, também, não ensinava uma doutrina, até certo ponto, análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Bastante interessante, conectado com a nossa introdução. Se a gente vê a definição da palavra moral, de raiz latina, mores, que quer dizer costumes, conduta, comportamento, modo de agir, aí a gente, eu acredito que a gente consegue entender plenamente o que o texto nos disse. Porque muitas vezes nós já sabemos o que é o correto a ser feito, mas às vezes não é interessante. Existem interesses contrários, o que eu costumo chamar de agendas secretas, que são aqueles interesses pessoais. E a própria sociedade, né, Sérgio, que muitas vezes acaba pressionando, não é? Isso, as questões culturais. Todo mundo considera o sucesso financeiro, então... Esse aspecto da gente querer ser admirado, querer ser querido, querer ser amado a qualquer preço, como nós projetamos a nossa carência no nosso comportamento. E essa questão também cultural de que nós não queremos ficar de fora dos modismos, nós não queremos ser considerado a ovelha negra, nós não queremos ser considerado o patinho feio. E às vezes o que acontece conosco é que a gente vai deixando as coisas nos levarem e não nós nos conduzimos. E sabemos que todos aqueles que conseguiram se adiantar no processo evolutivo foram aqueles que conseguiam ser muito mais assertivos com relação aos próprios sentimentos. Aqueles que definiam para si mesmo qual que era o código de conduta e não se importavam com o que eventualmente os outros pensavam, com o que lhes iria acontecer por ser destoante, por ser destonante com o pensamento da época. Aí, Sérgio, aproveitando só, fazendo um link no que você disse, é o que o texto está dizendo aqui. Imagine aqueles apóstolos, as dificuldades, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores. Eu pensei nos cristãos de primeira hora, imediatamente, porque entoavam hinos, eram jogados aos leões para ser destroçados e ao mesmo tempo colocavam essa fé maravilhosa, com essa convicção tão grande. E é uma convicção calcada, principalmente se a gente falar só no aspecto encarnado, e a gente sabe o quanto a matéria consegue nos influenciar o comportamento, somente pela mensagem assimilada do mestre. Sérgio, e olha bem, queria que você comentasse sobre isso. A diferença, então, de ser cristão hoje e de ser cristão naquela época? Muito mais difícil antigamente, né? Porque ali lhe custava a vida, que a gente tende a valorizar muito, né? E principalmente para um povo que não tinha essa característica de acreditar em que muitos deles se achavam condenados de ter nascido numa casta inferior, num lugar que não lhe coadunava, né, com o íntimo, e que eventualmente poderia ser apedrejado se pensasse de forma diferente. E essa frase, ele semeou numa terra não lavrada. Foi nessa hora que eu pensei nos cristãos de primeira hora, porque eventualmente a convicção não estava no íntimo ainda. Mas aqueles que coadunaram com as ideias do Cristo, imediatamente colocaram seu código de conduta à frente, definiram qual que era a postura correta a seguir. Joana de Cusa, maravilhoso exemplo de convicção, né? Todos aqueles que foram chamados a dar o depoimento, aqueles apóstolos que foram fazer as suas pregações e foram apedrejados, foram decepados, decapitados, tiveram membros decepados. Esses demonstrativos, esses depoimentos vivos, do que é você realmente fincar sua convicção, acreditar nesse futuro possível que o Cristo tanto nos alertou, nessa possibilidade de que aquele momento mais difícil que nós estamos vivendo é só um pequeno lapso de tempo diante da nossa trajetória como espírito, e colocar tudo isso para se fortalecer, para fortalecer os atos, para fortalecer a conduta. É admirável. Isso me leva também a um entendimento, a uma proximidade muito grande da lei de destruição. Né? Porque Jesus se apresenta como um revolucionário. Quando ele diz lá, não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, é um ápice, era um momento, né, máximo que chegou ali, que aquilo não podia continuar como estava, o paganismo não podia continuar. Era um momento de lavrar a terra. Sim, sim. É interessante, né, Wilson e Sérgio, que esse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destrincha toda e qualquer afirmação que possa parecer contraditória com a doutrina cristã. Ele deixa muito claro, explicando numa lógica perfeita, que não poderia haver nenhum tipo de atitude que não coadunasse com os princípios de Jesus, né? Então ele vai ponto a ponto, trecho a trecho no Evangelho, e esse é um dos trechos do Evangelho em que ele traz, discute, explica e deixa muito claro nesse texto que nós lemos o que Jesus realmente quis dizer. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Pode ser alvo, né, para quem quer criticar a doutrina de Jesus e falar, nossa, olha aí, ele no fundo ele não queria a paz, ele queria isso, queria aquilo, mas não. Vejam como está conectadíssimo com o texto que nós lemos há pouco, que tem a ver com consciência. Nós podemos deixar ver muito claramente aqui o que Jesus quis dizer. Eu não vim trazer a comodidade. Vocês saiam do seu ponto de conforto. Eu estou aqui trazendo a divisão em grupos que agora têm um acordamento para essa consciência. Eu estou trazendo uma divisão no sentido assim, ó, agora é a divisão de consciência. Porque, afinal de contas, vocês já estão, sim, relativamente preparados, pelo menos alguns de vocês, para ter essa divisão, para tomar essa atitude consciente e coadunada com a liberdade que nós falamos alguns minutos atrás. Vocês são livres para tomar esse caminho, o caminho de uma consciência. E aí sim, tem a ver com essa divisão. Certamente isso cria uma divisão, porque à medida em que a pessoa toma a pé da sua própria consciência, ela muda. Ela muda, muda sua postura, suas crenças, seus valores, e ela passa a agir diferentemente de um grupo com o qual convivia, entre aspas, em paz. E foi isso que Jesus realmente proporcionou, um avanço com toda essa movimentação. Paulo, mais para frente, né, diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo já está num nível, né, Wilson, já de consciência de que entende sobre essas questões todas, que inclusive já teve a oportunidade, né, de conhecer toda a doutrina judaica da época, com muita propriedade, e soube sim tomar a decisão que para ele foi a decisão mais adequada, da consciência, do livre-arbítrio com responsabilidade e do amor que nós comentamos há pouco. O texto é muito claro porque Kardec dá uma retrospectiva histórica, né? De como essa evolução foi acontecendo na humanidade e como certamente Jesus chega até nós no momento correto, em que já havia pelo menos alguns irmãos nossos dispostos a tomar esse novo passo. Com certeza, como o Sérgio bem colocou, deve ter sido muito difícil enfrentar todas essas dificuldades para se comportar, agir e tomar atitudes que destoavam totalmente dos costumes daquela época. Mas essa divisão certamente trouxe esse avanço que nós constatamos hoje. É interessante, né? Quando a gente fala em divisão, a gente fala em conflito. Ele fala na passagem inteira, colocar o filho contra a mãe contra o filho, a sogra, o genro. Então, é conflito. Mas, fazendo ainda uma ligação lá no primeiro texto, liberdade, qualquer ambiente livre é um ambiente de conflito. Todo um ambiente livre. Veja, um ambiente democrático é um ambiente de conflito. Porque é um ambiente em que eu tenho que ouvir as ideias, as opiniões de todas as pessoas. E isso gera conflito. Aqueles, naturalmente, que detêm o poder, que exercem o poder, eles vão utilizar de todos os recursos que ele dispõe para manter a situação atual, né, o status quo, como dizem. Mas o que é interessante aqui é não fugir do conflito, para deixar de expressar aquilo em que você acredita, o que o Sérgio colocou no começo do comentário dele, para fazer as escolhas corretas, quando ele deu o exemplo, Chico Xavier, alguns nomes que destoaram da maioria. Muitas vezes, você está num meio, né, de algumas pessoas, um grupo de amigos, e a conversa começa a ficar brava, começa a ficar pesada, começa a falar de coisas que você não se sente bem. Você tem duas alternativas, uma, permanecer ali, naquele momento, né, ou sair dali, ou expressar uma opinião contrária, né, baseado na moral cristã, que é a moral que você prega, e criar um conflito. E talvez ser prejudicado naquele ambiente, se é um ambiente profissional. O que fazer? Vamos fugir do conflito e ficar em silêncio? Agora, veja que quando a gente fala do conflito daquele tempo, eram pessoas entregando o próprio sangue para lavrar a terra que nos foi entregue, né? Pelo sangue dessas pessoas. E a gente tem dificuldade de demonstrar a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Se posicionar. E veja, nós estamos falando de escolhas, estamos falando de livre-arbítrio. Olha o amor de Deus no processo de progressão dos mundos. Se você escolher seguir a maioria, você vai evoluir. Vai demorar um cadinho mais, como diz um bom mineiro. Um cadinho mais, vai demorar bastante mais, né? Porque eu mencionei aquela questão daqueles que conseguiram pegar alguns atalhos diante da evolução, foram aqueles que foram assertivos e que se determinaram qual era o seu código de conduta, independente da decisão da maioria, só se balizando pela sua própria consciência. Esses conseguiram acelerar o passo. Vocês conseguiram alcançar de maneira muito mais rápida, mas principalmente de maneira mais tranquila, de maneira mais harmoniosa, de maneira mais serena. O texto da Joana no começo diz isso. Exatamente a questão da dor, a frase que eu queria... O limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesma o cárcere de sombra e dor, a prisão sem barras em que se purificará mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. Asa é liberdade. É liberdade. Ser cerceado pelas grades da reencarnação, isso é realmente o mais difícil. Interessante, tem uma questão em que Kardec pergunta, uma pergunta que ele elabora em Livro dos Espíritos. Ele fala porque aparentemente no nosso mundo o mal predomina, tem muito mais pessoas más. Eu acho muito interessante a resposta, que é porque os bons são tímidos. E os maus são ousados. Não, na verdade, não é que tal. É que nós vemos mais o mal porque eles são mais ousados, eles aparecem mais. É por isso que estamos no assunto dos conflitos. Então, talvez os bons, por timidez, né, evitem o conflito. Sim. Mas o dia que os bons resolverem se pronunciar, se posicionar, eu acredito que o poder do amor, o poder dos bons, suplanta de muito a má intenção dos espíritos inferiores. Na medida que essa consciência vai aumentando, ele deixa de se achar tímido, ele passa a se achar omisso, falho, né? E se vê, logicamente, forçado a tomar uma ação, porque ele percebe que isso é o melhor caminho para ele, é o melhor caminho para os outros e para um plano maior, né? Quando ele se dispõe a servir sem medo, servir com fé, confiante, na certeza de que isso é o melhor, porque ele já está convicto daquilo, né, Wilson? De que aquela ação, que aqueles valores com os quais ele coaduna, enfim, tudo isso é mais adequado para ele. Então, se ele não age, aí que ele pega, aí a consciência da culpa e tal começa a pegar do lado contrário. Quer dizer, não, eu tenho que tomar uma ação, porque agora eu tomei conhecimento da lei, eu sei do reflexo da lei, né? E me ocorre aqui, eu acho que para um dos dois comentar aí, a gente fala de convicção e talvez alguns dos nossos ouvintes possam confundir isso com rigidez e inflexibilidade. Não, é certeza, é aquilo que a gente fala, eu sei porque você interiorizou isso, você assimilou isso, compreendeu e entendeu. E é um processo totalmente individual. A convicção, né? É doce. É fraterna, é afável. A rigidez, a inflexibilidade, ela peca nesses quesitos. Sem dúvida. Agora, mesmo convicto, como o Wilson falou, teremos conflitos. Isso faz parte. Faz parte do processo, né? A fé é expressa pela confiança. A gente confunde a fé com crença, com acreditar. Com fervor. Com fervor. O Francisco falou aqui sobre conhecimento. O conhecimento é a relação que tem a pessoa, o indivíduo, com a informação. Então, quando é a vivência, é a aplicação, isso é conhecimento. Veja que a escola moderna busca exatamente isso, não só levar informação, porque a informação a pessoa recebe hoje, faz a prova, daqui a uma semana não lembra de mais nada. No entanto, quando essa informação é contextualizada na rotina daquele aluno, passa a fazer parte dele, aí ele absorve aquilo vira conhecimento. Então a fé é muito confundida com crença, com acreditar em alguma coisa simplesmente. E a gente pode acreditar e deixar de acreditar quando as informações mudam também. Sem dúvida. E na verdade a fé é exatamente isso que vocês colocaram, confiar. Confiança vem de fiar, realmente, né? Dou fé, né? Acredito e dou fé. Então, é esse exemplo que a gente precisa demonstrar como cristãos de verdade, né, aprender de fato a não fugirmos do conflito e saber que não é novidade nenhuma, porque Jesus já anunciou lá atrás, olha, não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas ele não quer dizer com isso que não exista uma recompensa de paz interior, porque a pessoa que está em paz por dentro, ela é inabalável em sua confiança, mesmo que o ambiente externo esteja perturbado, ela permanece feliz, porque a felicidade é isso, é paz de espírito. Nessa frase tua, eu ia ler e eu acabei não lendo a definição de estranho. Quando ele fala estranha moral, existe muita confusão no entendimento disso. Então, na etimologia da palavra estranho, verbo estranhar, achar extraordinário, oposto aos costumes, ao hábito. Achar diferente do que seria natural esperar-se, fora do comum, fora de uso, anormal, misterioso, enigmático. Então, pelas definições, estranha moral, então, quando ele fala, quando Jesus fala que traria a divisão, exatamente porque cada um é convidado a fazer aquilo que a consciência dita que deve ser feito. E essa paz que eu estava falando vem justamente da consciência. Ele agindo de acordo com a consciência, pode estar o mundo inteiro contra ele. Ele continua a estar inabalado por todas essas questões, porque ele está em concordância com a sua consciência. Sabemos aqui, né, que é lá que está residida a lei de Deus. Na medida que ele toma conhecimento disso e é convencido, está convicto, né, como ele estava falando, ele quer fazer paz com isso. Ele quer estar em paz com isso. E importante, Francisco, também a questão de que a consciência ela é muito volátil, né? Eu vou expandindo a minha consciência a todo instante. E conforme ela amplia, mais amplia as minhas noções de direitos e deveres e obrigações. Quase sempre mais de deveres. Mais, né? De deveres, né? E a matemática divina diz o seguinte: toda vez que você encontra um direito teu, você encontrou deveres para com o outro. Com certeza, com certeza. O Divaldo, numa de suas palestras, conta uma história que eu acho muito interessante. Ele fala que um determinado rei, é uma história com E, tá? Um determinado rei quis fazer um concurso em seu reino para premiar qual artista conseguisse demonstrar numa pintura, numa imagem, o conceito da paz. E aí ele recebeu vários trabalhos. Entre aqueles que foram selecionados, um deles mostrava um lago gigantesco com águas plácidas, refletindo aquele céu azul e puro, né? Aquelas árvores, aquelas plantas que nem uma brisa as movimentava. E assim era com duas ou três artes. E uma outra lhe chamou a atenção, porque ilustrava uma encosta junto ao mar, bravio, encapelado, né? Demonstrava aquelas ondas que se quebravam nas pedras. Não tinha nada de paz naquela pintura. Só que se olhasse atentamente, numa das fendas daquela parede rochosa, encontrava-se um pequeno ninho com um pequeno pássaro alimentando o seu filho. E aquele quadro, então, foi escolhido como vencedor. Porque a paz é exatamente isso. Você, num ambiente perturbado mesmo, de conflitos, de divisão, como a gente viu aqui, você conseguir se manter sereno e realizar a tarefa que lhe compete. Isso aí. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição aqui de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso agradecimento a cada um de vocês. E para você que ainda não colaborou, colabore, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Existem várias formas. Você pode anunciar o seu negócio, se você tem uma pequena empresa ou um grande negócio, você pode anunciá-lo no nosso aplicativo. É bem provável que você esteja ouvindo nesse instante a programação da União Rádio Web pelo seu smartphone. Se você observar na parte de baixo ali do aplicativo do player, você vai encontrar ali um banner hoje do projeto Vadmecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas o banner da sua empresa pode estar ali também. São milhares de pessoas todos os meses que acompanham a nossa programação e vai vincular a imagem da sua empresa ao nosso programa aqui, a nossa programação. Você também pode, através de um banner no nosso site, ou se preferir, depositar qualquer valor. Anote aí o número da conta poupança 71 850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir para você anotar. 71 850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar no seu depósito União Rádio Web. E para você acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. É uma página que é mantida, alimentada pelo nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, e ele coloca lá cada registro, cada centavo que é investido, todas as contas que são pagas. Nós estamos hoje aqui, a nossa primeira transmissão ao vivo do programa Visão Espírita, no dia 22 de agosto, hoje 22 de agosto. Então foram muitos investimentos aqui para o estúdio poder reunir as condições para a gente produzir esse programa. Então nós somos muito gratos porque tudo isso foi conquistado com a sua ajuda. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os ouvintes que já estão nos acompanhando aí pelo WhatsApp. A Márcia Guiar, que sempre nos acompanha. A Karina Fatinello, lá de Americana. Letícia Fatinello, um grande abraço para todos vocês. Nós vamos agora para um breve intervalinho musical. Nosso amigo André Sanson já preparou ali, né, a música. E retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco do programa da noite. Continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança, buzinando a música, comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, que a Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, fazendo a pança e buzina da moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela. Já me deu, graças a Deus. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço. Amigos, estamos de volta para o terceiro bloco. Você que sintonizou agora a União Rádio Web, acabou de ouvir a canção Aquele Abraço, na voz de Gilberto Gil. Nós estamos transmitindo ao vivo o programa Visão Espírita. Avançamos para o terceiro bloco, onde estudamos a obra de Allan Kardec, denominada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Trata-se de um opúsculo, um livro em que o próprio Kardec apresenta um resumo dos fundamentos da doutrina espírita. Nós usamos aqui a tradução de Salvador Gentili, publicada pela FEB. Nós iniciamos a segunda parte, que trata do tema central, manifestação dos espíritos. E a gente vai fazer assim, eu vou ler um pequeno trecho de Allan Kardec e vou passar aqui a palavra para os nossos amigos, hoje aqui o Francisco Mourão e o Sérgio Aguiar, para os comentários. O item 10. Kardec escreve: os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes: pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação, e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tiptólogos, escreventes, etc. Entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades, segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. Isso, esse aspecto da mediunidade, que é às vezes o ponto mais controverso do Espiritismo, né? As pessoas se pegam nisso para esse fenômeno, para poder criticar o Espiritismo. E aqui o autor coloca de maneira bem clara as formas mais variadas de que podem os espíritos se comunicar conosco, tendo esses medianeiros, essas pessoas que intermediam essas comunicações das mais variadas formas, sendo de forma sutil, pela inspiração, pela intuição, sendo de forma um pouco mais ostensiva, e todos esses aspectos são cuidados dentro da filosofia e dentro da doutrina espírita. Então, uma das coisas que é importante a gente falar, até para se desmistificar esse assunto, né? Que a mediunidade, ela tem um propósito, e é o propósito de esclarecimento, é o propósito de trazer novas informações, mas também um propósito de reparação para o indivíduo que acaba recebendo ela. É um propósito de correção de conduta, um propósito de trabalho no bem, para que possa efetivamente contribuir com essa obra bendita que é a filosofia espírita. O que é bonito, né, nessas reflexões é entender, né, que nós continuamos, né, como falamos no início do nosso programa, estamos todos em rede, né? Estamos todos conectados, né? Conectados entre nós, encarnados, através das diversas relações que temos, sociais. Estamos conectados com o plano material. E a doutrina espírita deixa muito claro que nós também estamos diretamente ligados ao plano espiritual, pois de lá é que nós viemos. Então, esses vínculos com os espíritos permanecem através das diversas influenciações e das manifestações dos espíritos. E no caso específico aqui desse parágrafo, desse item, Allan Kardec fala claramente sobre aqueles médiuns que, de maneira bastante evidente, recebem essa influência e transmitem essa influência. São medianeiros, como o Sérgio falou. E de novo, né, como é bonito entender de que essas conexões são totalmente não ao acaso, pois por afinidade, aquele que tem uma maior sensibilidade a receber uma influenciação através da visão se associará ou terá associação à influenciação daquele espírito que também tem essa facilidade para exercer esse tipo de influência. Claro que são infinitos os meios de comunicação e de intercâmbio, de contato. Nós aqui, logicamente, humanos, enquanto humanos, entendemos que há 5 sentidos básicos, mas há muitas outras formas, né, de haver esse intercâmbio. Não deixando de lembrar de que, além daqueles médiuns considerados assim evidentes e classificados tão claramente por Kardec, não se exclui o restante da humanidade, pois toda a humanidade recebe essa influenciação e também influencia o plano espiritual. Também lembrando, então, que existe uma clássica interpretação do Espiritismo de que todos nós somos médiuns, na medida em que todos nós recebemos uma influenciação, mais evidente, mais perceptível ou não. Então, estamos todos sempre sendo, interagindo em conexão com o plano espiritual. E é muito interessante o que o Francisco colocou sobre todos sermos médiuns. Mas a gente vai falar aqui especificamente daqueles que manifestam essas faculdades com mais intensidade. Então, existem muitas pessoas que no dia a dia, por exemplo, podem ouvir vozes, podem ver vultos. E é interessante a gente esclarecer a essas pessoas que elas realmente podem possuir essa faculdade. Ela pode estar vendo realmente no plano fluídico, sobretudo quando só ela vê isso daí. Evidente que qualquer diagnóstico nesse sentido tem que ser feito com muito cuidado. Uma pessoa, quando tem um determinado sintoma, tem que procurar todos os recursos, a medicina, fazer os exames necessários. Mas você continua ouvindo alguém lhe falar alguma coisa e só você ouve, então você é convidado de verdade a conhecer o Espiritismo, a estudar a Casa Espírita, estudar na Casa Espírita. Caso contrário, você vai ser, o médium geralmente é uma pessoa que tem uma sensibilidade mais apurada. essa pessoa vai sair caminhando pela vida extremamente sensível, perturbada. Fica à mercê, né? Vai ficar à mercê. Vai acabar sofrendo o que não precisaria sofrer. Então, no centro espírita, veja bem, durante muito tempo alimentou-se a falsa ideia de desenvolver a mediunidade. É claro que o termo desenvolver, quando falamos em educar a mediunidade, nós também subentendemos que há um desenvolvimento, porque a mediunidade educada é a mediunidade desenvolvida, que pode realmente ser controlada por aquela pessoa e possa ser exercitada no momento, no local certo. Então, é importante a gente dizer isso, não é, Sérgio? Que as pessoas procurem se conhecer melhor. Né? Tem gente que entra num ambiente, por exemplo, não tem? Que entra lá num ambiente cheio de gente, num mercado, e fica todo perturbado, fica nervoso. Por quê? Aqui Kardec fala sensitivos. São pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, magnética. Eles absorvem com facilidade o bom humor ou o mau humor dos outros. Essas pessoas acabam desenvolvendo características de bipolaridade inexplicáveis, que acaba perturbando os relacionamentos. Uma vez na casa espírita, elas podem estudar, se controlar, uma vez educadas, e levar uma vida mais leve, normal. E, como o Sérgio falou, tem uma razão, não tem, Sérgio? Tem uma... Para ela nascer desse jeito. Ou nasceu assim porque deu defeito. Explica. Não, exatamente. A mediunidade... Ao contrário do que muitas pessoas pensam, e até aqui o autor coloca aptidão especial para cada gênero, não coloca a palavra especial junto com aptidão, mas sim na especialidade de cada gênero, então é específico, e isso é um processo que vem como parte de um planejamento, a pessoa tem o seu perispírito modificado ainda no plano espiritual, para que ele possa fazer esse intercâmbio de maneira um pouco mais ostensiva, como o Francisco mencionou, todos são interconectados, mas alguns têm essa conexão um pouco mais ostensiva. E eu estava pensando aqui, enquanto você falou, Wilson, ao invés de você ficar pagando de louco por aí, né? Pois é. O convite que a gente faz é: vá conhecer um pouco como a Casa Espírita lida com esse assunto, sem trauma, sem drama, sem querer converter ninguém, simplesmente vamos cuidar com muita fraternidade, com muita amabilidade, com muito carinho, e fazer com que, se você esteja vivenciando tudo isso, você possa definitivamente se equilibrar, porque o estudo da mediunidade é um estudo para a vida, ele não é um estudo para trabalhar na casa espírita, mas é um estudo para a vida, equilíbrio. Nós somos bombardeados o tempo inteiro de Embora sorte. Que trabalho é toda ocupação útil, né? Exatamente. A gente pode trabalhar em qualquer lugar o tempo inteiro. Existem muitas formas de se utilizar esse trabalho bendito. Não, acho que esclarecemos bem esse tema. Eu acho que a maneira como o Sérgio coloca realmente é fundamental. Entender que a mediunidade é um dom natural, algo absolutamente natural. E se ela é ostensiva, se ela é mais, de alguma maneira, evidenciada, certamente tem uma razão para isso acontecer. E, mais uma vez, a doutrina espírita tem uma explicação para isso. Então, aqueles que realmente nos ouvem e que ainda têm dúvidas sobre isso, ou que sentem que realmente poderiam estar, de alguma maneira, agindo ou intercambiando de uma maneira mais ostensiva com o plano espiritual, que não tenham receio mesmo, que devam, sim, estudar mais, procurar ajuda, juntamente com todos os recursos que o Wilson falou, sem... de forma alguma abandonar os cuidados com o corpo físico, os recursos da medicina e tudo mais, mas não deixar de considerar também que isso é um fenômeno natural e que sim, pode ser, ou quase sempre é, uma prova para aquele que está experimentando a mediunidade. Já que o Francisco falou de conexão e que nós estamos interconectados, eu vou agradecer aqui alguns dos ouvintes. A Márcia Aguiar, a Samara Mateucci, a Tânia Carlos, a Márcia Maués, e a Sarinha Moraes. Depois eu vou falando mais nomes aí. Mas agradecemos muito aí esses ouvintes por estarem conectados com a gente essa noite. Um abraço para a Célia, que me mandou uma mensagem aqui e falou que está nos ouvindo também. Um abraço para Karina Fatinello, Letícia Fatinello, um grande abraço e nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham. Nós estamos aqui, temos tempo de mais um item aqui dessa obra ainda. Vamos para o item 11 agora. Ele começa a falar sobre o perispírito. Então, o texto de Kardec é o seguinte: o fluido que compõe o perispírito penetra os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como o buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. Não dá para não rir, né, para essa colocação. Alguém deve ter apresentado essa dúvida para ele, né? Se eu deixar o buraco da fechadura destampado, será que ele pode entrar por ali? E eventualmente a solução é trancar, né? Tapar o buraco da fechadura. Vedar tudo, né? Aquela afetação. É extremamente interessante até para a gente se aperceber que existe essa propriedade onde de matéria... Eu acho que se desse, a gente ia ganhar muito dinheiro, viu, Sérgio? Ia montar uma empresa para calafetar contra espíritos, calafetar, já pensou? Se alguém está protegido, coloca um selo lá de proteção, aqui não entra espírito, já pensou? Ao invés de evangelho no lar, a gente ia fazer calafetação. Exatamente. Tá, é uma característica que as pessoas... Existe muita controvérsia nesse assunto, né, com relação... aos espíritos e como eles se comportam e tudo mais. E a gente sabe que é uma matéria diferente daquela que a gente conhece, e elas se interpõem, eles podem conviver no mesmo ambiente que a gente, e a gente não está se apercebendo disso. Então, não existe oposição, e a gente precisa tomar cuidado com o que fala, porque o ouvinte eventualmente vai ficar com medo até de tomar banho agora, né? Pois é, entra em todo lugar. Eles estão em todos os lugares, e então, na verdade, a gente está brincando com o assunto, mas é exatamente assim que procede. Ele não tem esse tipo de oposição. O pensamento do espírito é o que vai dar ou mais liberdade ou mais cerceamento para ele. E através do pensamento e da vontade dele, ele vai poder ir e vir para ambientes que estejam numa faixa de vibração igual a dele. Importante a gente lembrar que um espírito não vai para uma faixa de ambiente que não esteja, ou seja, ele não pode ascender. Um espírito superior pode reduzir para visitar, mas um espírito inferior não consegue subir. Exatamente, ele não consegue modificar a frequência dele para cima. Mas ele consegue navegar ou fluir livremente quando a faixa vibratória é igual a dele. Então, cuidado com os nossos pensamentos que estão... Tem até uma frase que eu gosto de dizer, me digas o que pensas que direi com quem tu andas. Tem a ver com a afinidade mesmo, quer dizer, são frequências energéticas, não do fluido específico do perispírito, mas talvez em algum outro ponto mais para frente, né? Kardec fala do fluido universal, né? Que faz com que entendamos que é a base, é o tijolo e o cimento para a arquitetura de todo o plano espiritual e plano material. Na verdade, é a mesma base, é a mesma substância básica, e que isso só é, obviamente, modificado de acordo com a sua faixa vibracional. Dependendo de como existe, como ocorre a vibração desse fluido universal, nós temos aí as diferenças entre o que é o plano material, o plano espiritual e assim por diante. Então não há como a gente aceitar de que os espíritos estão longe de nós. Eles são compostos basicamente do mesmo tipo de substrato, né? Da base, e que só estão numa outra faixa de frequência. E como o Sérgio bem colocou, estão sim nos acompanhando. Que tipo de espíritos? É aqueles iguaizinhos à nossa faixa de pensamento, à nossa faixa de ação, à nossa faixa de desejos e assim por diante. E aí não tem nada de castigo, não tem nada de punição, não, não. Aí realmente é uma relação de causa e efeito em que atraímos exatamente aquilo que nós somos. Assim como também no plano material, né? Enquanto encarnados, é muito fácil a gente entender isso. A gente se afina com aqueles que, logicamente, têm ideias com as quais nós concordamos, com as quais nós gostamos e assim por diante. Nós sintonizamos uma faixa de rádio na música que a gente quer escutar e assim por diante. E é assim com o plano espiritual também, né? Muito interessante, aqui nós temos nos estudos espíritas a explicação das propriedades e das funções do perispírito. Entre as propriedades, eu gostaria de frisar aqui a porosidade, a penetrabilidade, que é o que Kardec fala aqui, que tem a ver com uma outra propriedade, que é a densidade, que o Sérgio colocou lá. Então, os espíritos que se elevam, eles vão ficando cada vez menos densos. Vamos pensar assim, quanto mais material eu sou, né, quanto mais apegado às coisas materiais eu sou, mais denso se torna o meu corpo espiritual, o meu perispírito. Esses espíritos densos, né, altamente apegados a vícios ainda, aqui na Terra, quando desencarnam, eles têm a impressão nítida que ainda tem um corpo denso. Então, estes espíritos não atravessam paredes, pois julgam não poderem. Então, é muito interessante, tem um caso, uma história que André Luiz relata na obra Os Mensageiros, em que ele está numa casa em que se realiza o Evangelho no Lar, uma reunião de Evangelho no Lar. Naquele momento, num breve intervalo, eles vão até a parte da frente da casa e se forma uma grande tempestade. Isso no plano físico, eles estavam no plano espiritual e aquela tempestade se forma no plano físico. E ele percebe que muitas entidades de aparência horripilante, ele não entra em detalhes, mas essas entidades começam a correr para as casas cujas portas estavam abertas. E Kardec pergunta, o André Luiz pergunta ao seu orientador Aniceto, naquela obra, sobre o porquê daquilo. E Aniceto explica que eles julgam ainda terem um corpo físico e eles correm para essas casas então. E quando eles corriam em direção à casa onde eles estavam, eles se deparavam com uma espécie de campo de força. E eles não conseguiam adentrar aquele ambiente, levavam uma espécie de um choque assim e retornavam. Porque aquela casa estava se praticando o Evangelho no Lar. Exatamente. Olha que coisa importante. Como era uma casa que estava totalmente em harmonia, que eles praticavam regularmente o Evangelho no Lar, essa casa estava protegida. Então essa é a verdadeira calafetação. Esses espíritos inferiores não conseguem adentrar esses ambientes. Boa parte deles talvez nem entende, né, por que não pode. Não, eles não entendem. Eles tentam lá, sofrem aquilo lá e vão procurar outro lugar. E aquelas outras casas que estavam com as portas abertas, o que aconteceu? Eles entraram lá dentro. E acabaram, muitos acabaram ficando. Muitos acabaram ficando, talvez por encontrar um ambiente adequado. Entra um espírito nessa perturbação, encontra pessoas perturbadas ali dentro, o que acontece? Eles vão permanecer ali. A afinidade. Então essa é importante a gente frisar. Meus amigos, em todos os programas nós sempre selecionamos uma poesia para o final do programa e hoje nós trouxemos aqui do Espírito Maria Dolores, essa poetisa que sempre nos acompanha aqui, denominada Trabalho Divino, que foi extraída da obra Encontro de Paz, também pela psicografia do saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Escuta, alma querida e boa, perante as aflições que te espanquem a vida, na prova que atordoa, há sofrimento, lágrima e tumulto. embora tolerando o impacto das trevas, busca enxergar o mecanismo oculto das tarefas de amor e redenção que levas. Deus clareia a razão aqui, ali, além, para que o nosso próprio coração revele por si mesmo a lei do bem. Tens para dar, conheces para ver, e para dar e ver já podes discernir. Eis a missão que trazes por dever: trabalhar, compreender, elevar e construir. Tudo o que existe e vibra entre as forças do mundo tem no próprio destino o dom profundo de ajudar e servir. O sol gasta-se em luz a entregar-se de todo, e tanto ampara os céus quanto as furnas de lodo. O jardim despojado a refazer-se espera para dar-se de novo em nova primavera. Toda árvore esquece o que sofre do homem e apoia sem cessar aqueles que a consomem. Olha o ministério arrebatado ao solo, sem possibilidades de regresso, padece fogo ardente, a fim de assegurar constantemente o esplendor do progresso. Já consegues pensar que qualquer flor que apanhas, a mais singela e mais descolorida, é um sonho que arrancaste à natureza para adornar-te a vida? Que modelas a enxada e golpeias o chão para que o chão te guarde a sementeira e te forneça o pão? Assim também, por onde vás, ante assaltos, tragédias, ironias, tribulação ou desengano, quando as estradas do cotidiano surjam mais espinhosas ou sombrias, nada reclama, serve e nem reproves, ama. Em toda parte a vida te reclama tolerância, alegria, esperança e bondade. Inda que a dor te fira ou arrase os sonhos teus, porque o céu te entregou a liberdade de servir e elevar a humanidade por trabalho de Deus. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa próxima semana, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar aqui também nos acompanhando. Como operador de som, nosso amigo André Sanson e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, novamente deixando a nossa gratidão, né, a todos que nos acompanham. Aqui o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, que também está lá acompanhando o programa Visão Espírita. Um grande abraço, nossa gratidão também. E fico aqui desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades, de muita luz e de muita força, para que possamos aproveitar cada lição que a vida nos oferece, convertendo-a em luz, que ilumine o nosso caminho e o caminho daquele que segue conosco. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Sérgio Aguiar e peço para o Francisco para fazer a prece de encerramento. E antes de fechar, só mandar um último nome a Silvia Sotopietro, também está nos ouvindo. Um grande abraço, Silvia. E agradecer imensamente. Acho que hoje é o primeiro ao vivo, é o primeiro pelo retorno do novo estúdio agora. Isso. Agradecer a Deus essa conquista que nós tivemos e que a gente consiga fazer muitos e muitos e muitos programas e sempre sintonizados com os amigos do Plano Maior. Muito obrigado. Foi mais uma vez uma honra e um prazer poder estar aqui também entre tantos bons amigos, especialmente para que possamos continuar a refletir sobre as nossas bênçãos e as nossas tarefas perante a vida. E é dessa maneira que eu mais uma vez peço a nosso Senhor Jesus que continue a abençoar a todos nós, iluminando nossos caminhos, clareando nossas consciências, fortalecendo nossas convicções, mas acima de tudo, acerenando nossos corações, para que possamos sermos a melhor ferramenta na situação, no ambiente e nas circunstâncias nas quais cada um de nós é colocado nessa existência terrena. Com certeza, na medida em que formos nos fortalecendo, tendo a convicção cada vez mais forte que somos filhos de Deus, teremos maiores possibilidades de trabalho, assim como vimos agora nessa maravilhosa poesia, contribuindo cada vez mais para o nosso crescimento individual, mas acima de tudo, para o plano divino que espera que esta terra possa ser cada vez mais não apenas uma escola, mas uma residência de convívio e de predominância do amor. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Assim seja.